Fica calma, sente a fumaça desse baseado. Essa noite você senta, sabe fazer bem seu job. Ela é nova na noite paulista, vendo RJ pra fazer malote. Essa noite você senta, sabe fazer bem seu job. Da manhã, me liga com a mente alcoolizada. Tô botando pra fuder no quarto, tipo conteúdo pro OnlyFans. Ela vive sozinha pela noite paulista. Me mostra o que eu perdi pela mensagem. Me pede pra fazer o que ele não faz. Ela prefere dinheiro do que os homens. Ela prefere dinheiro do que o amor. Para de tudo pra poder viver um sonho. Já se feriu com o espinho da flor. Toda manhã, me liga com a mente alcoolizada. Tô botando pra fuder no quarto, tipo conteúdo pro OnlyFans. Me liga com a mente alcoolizada. Tô botando pra fuder no quarto. Fica calma, sente a fumaça desse baseado. Essa noite você senta, sabe fazer bem seu job. Ela é nova na noite paulista, vendo RJ pra fazer malote. Essa noite você senta, sabe fazer bem seu job. Ela descobriu o poder que ela tem na vida. Agora 50k pra viagem na gringa. Verão europeu, ela quer conhecer Ibiza. Viagem pra Bali, vai virar foto pra mídia. Com a bolsa da Hermes, ela nem tem essa bala. O novo Sugar Daddy leva ela pra Itália. Não é mais patricinha, ela ama a madrugada. Na clínica de estética, ela investe na profissão. Pra conquistar ela, vai precisar mais do evento. Ela é do tipo de amiga que chama as amigas. Tá conhecendo agora a noite pra estar. O novo fetiche delas é fuder com artista. Fica calma, sente a fumaça desse baseado. Essa noite você senta, sabe fazer bem seu job. Ela é nova na noite paulista, vendo RJ pra fazer malote. Essa noite você senta, sabe fazer bem seu job. Joga o melhor perfume pra me ver depois das 11. Vamos se perder por essa noite louca. Pela noite paulista na loucura desde ontem. Fica calma, gata, que hoje cê tá com o homem. Eu te conheci na melhor boate de São Paulo. Não te assumi, mas seu aluguel sempre tá pago. Baby, vem aqui no motel mais caro. Tô no Tivoli, vai me deixar calmo. Ela sabe com quem ela tá lidando. Toda madrugada ela vive me ligando. Quando ela cola nunca fala de dinheiro. Quando tá comigo até esquece que é trabalho. Fica calma, sente a fumaça desse baseado. Essa noite você senta, sabe fazer bem seu job. Ela é nova na noite paulista, vendo RJ pra fazer malote. Essa noite você senta, sabe fazer bem seu job. Toda manhã, me liga com a mente alcoolizada. Tô botando pra fuder no quarto, tipo conteúdo pro OnlyFans. Toda manhã, me liga com a mente alcoolizada. Tô botando pra fuder no quarto, tipo conteúdo pro OnlyFans. Uruagem.